mochila e barco aqui. Hoje vamos voar. A força que você me deu eu vou devolver. É por você, minha Atena, que luto, desfruto do pouco que eu tenho, me empenho em cada batalha. Se um dia eu tombar, seu cosmo vai me levantar e mostro pro mundo tudo que tenho. Minha cólera do dragão, não sinta cólica, esquente sua barriga com minha mão. Sua dor é minha dor, faz parte de mim. Meu último recurso é usar a sua exclamação. E a lágrima que cai ainda bebe o oceano. Minha manopla na mão, a galáxia é sua. Me chame de Thanos, a joia está na alma. Seu pai é superar tudo aquilo que não suportamos. Minha maldição se vai, Sapuri negra se destrói. Renasci como Fênix pra fazer o certo sabendo o quanto dói. Angústia até corrói, mas já sei quem eu vou ser. Você caiu do céu, me perdoe Deus, eu não vou te devolver. Minha deusa pequena nascida entre a luz e as trevas, entre a morte e a vida, enfrento o Olimpo inteiro pra ter de volta minha menina. E antes de tudo eu já fui humano, hoje não sinto mais nada parecido com o que vocês sentem, é algo supremo. Me sinto tão agradecido. Sua mãe sabe que tudo que eu faço é por vocês três. E hoje eu tenho tudo que eu tenho. Tive que tomar decisões que não me fizeram bem. O corre adianta, ignora as leis. Muro das lamentações que se abrem. Sou cavaleiro de Libra, lutando sozinho nessa guerra santa, enfrentando o Hades. Prometi que seria o pai que eu nunca tive. Mas os planos mudaram e serei o pai que você merece. Já foi um tabu. Seus olhos trouxeram o que eu nunca tive. A esperança de mudar o mundo pra que no futuro nós sejamos livres. Vou te levar daqui. Hoje vamos voar. A força que você me deu eu vou devolver. É por você, é por você.